08, transponda 5446, web 5729. 5729, correto, chama para o estacionamento. Obrigado. Paulo, boa tarde, boa Rodela 77, autorização para o Galeão, sem final. No 077, Galeão autorizado, 360, Walter do Lu, 10. Recola pistão no 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle no 20, decimal 8, transponda 5460. Meia, ok? 36, não 46. E não há prioridade. Igual comprando aqui, transporte 5460, controle 1208, voo 0077. 077 está correto, só confirmando, era via Upper do 10, chama pushback acionamento. Tá bom, voo 0077. Apro de Duno, trip 5488. Posição Duna. Sim. Azul 41, ONU 3, chame Recife, ONU 25, ONU, alterna ONU 33, 25, por favor. 25, ONU 33, 25, boa. ONU 12, puxa, back and sonar. Channel 63, ONU 4, remoto ONU 3, autorizado, última parte. Solo Fortaleza, o Tantares 217, autorização, confins. 217, confins, copia. Copia. Autorizado, confins, 360, Oscar 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5451. Trip 5627, serviço radar encerrado, 3. 3 milhas para a posição Conde, chame Caju 120 decimal 3, bom voo. Aracaju 120 decimal 30, obrigado, bom domingo. Igualmente. Zero 2, solo 23, boa tarde. Para pushback acionamento, gate 2, web 5729. 2231 no solo R24, à direita, 219 solo, boa tarde. 219, boa tarde. Comandante, passaria do 2231, livrou ao 10. 2231, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2231. Na 63, 4, para o táxi 101, a bordo está com 3 horas e 20, alterna Recife. 101, 1330, qual foi a alternativa? Recife. Sente, 63, 4, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponte espera da 10, torre 1186, altímetro 0018, aí seguiu o Boeing da Webjet puxando no portão 02. Pega o Boeing da Webjet, 63, no mar. Seria 2231, mantém antes da Juliette. Mantém, é 2230. 3560, passando 200. 3560, boa tarde, acione a identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. Identificou, descida até o 050, 3560. 01, boa tarde, acione a identificação. O presente foi na proa de mar e reporte pronto para a descida. Autorizado de chegada a mar e desceu nível 060, Olimpo 01. Trip 5488. Trip 5488, está reautorizado até o nível 060 inicialmente, ok? Controle Salvador, India Delta Novena. Trip 5488. Prossiga. Reautorizado até o nível 060. Restrito ao 060, confirme, tinha sido autorizado 2 mil pés. Forma o tráfego, 2 horas, 3 milhas, mesmo rumo, mantendo 4.500 pés em descida. Mantenha o 060, 5488. 060 mantendo 5488. India Delta Novembro, prossiga. Delta Novembro no ponto ideal de descida. Desça até 1.500 pés. Reporte visual com aeródromo. O India Delta Novembro. Reportará, Delta Novembro. Temos a bordo 119, 3 horas e 8, alterna Guarulhos. 5729, taxa direita, Índia Alfa, ponto espera 0 torre, 118, meio centímetro na 08. 108 ajustado, vai seguir pela direita na Índia, após Alfa, ponto espera torre 186. Obrigado, tenha uma boa semana. Obrigado, também. Passaria 2231, Juliette remota 14 após o tráfego da Avianca. Juliette remota 14 após o Avianca, 2231. Alô, Salvador, boa tarde, é o Gol 9925 com a informação Alfa para autorização. 9925 Brasília, autorizado, 360, Walker Zulu 17. Decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. Controle 120, vítima 8, transponder 5472. 560 para o de ITAP. ITAP, 3560. Alfa. 1208, controle 5472, transponder, voo 925. 925, correto, ambos bem questionamento. Camarão 92. Torre, boa tarde, web 5729, fonte zero. Boa tarde, autorizado a linha decolar da pista no zero, vento 190 graus com 07 nós. A linha decola no zero, é 52 nós. Trip 5488, livre do tráfego, desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador. Para 2 mil pés, já livre do tráfego, o Trip reportará na final ILS. Está iniciando a 10, 7, 2, 9. Chegando a 314, ali mantém após a rolagem do Boeing da Web. É 314, ali mantém. Já chama táxi. Fala táxi, são 319. 29, decolos 31, controle 120, decimal 8, então bom, vou botar. 208, obrigado, boa semana. Comércio. Boa tarde, UF5729. UF5729, boa tarde, contato radar, sobe 360, saída da EL. 360 da EL, só avisou, pode mandar? Autorizado direto da EL. Da EL, obrigado, 5729. No 4, livre decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 graus com 08 nós. Ok, livre decolagem, acelera 63, no 4. Salvador, muito boa tarde, 5241, paciente da Alfa, autorização para Montes Claros. 5241, autorizado Montes Claros, 200 direto, decola pistão no zero, curva esquerda, Momo Cogbu, após direto, controle no 20 decimal 8, transporte 5466. Boa tarde, boa no 755, da Alfa, passo 200, 25, 1, boa no 755, boa tarde, senhor, identificação, desça ao 050, vigilância, chegada bom. 050 na boca, boa. Para o chamamento de 5242. Complete LF, chame a torre, ONU no 86, bom pouso. 186, chamarei, obrigado. É 314, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, obrigado, 63, ONU 4. T3217, tá na remota 12, pushback acionamento. 3217, remota 12, autorizado, chama a autorizado, 3217. Fala, Salvador, 1399, com 1037 a bordo, 4 horas e 29 de autonomia, acelerando o Galeão, tá pronto para o táxi. 1399, táxi Fátima no Índia Alfa, ponte espera zona 0, torre 1 no 8, meio altímetro no 0 no 8. Autorizado pelo Pátio Índia Alfa, 126, 90 noite, gol 399. Torre Salvador de Trip 5488, boa tarde, final ILS da pista 10. 2000, chamarei no ILS, 3560. 1018? 1018. Obrigado. Zona 098. Passar para Charlie Serra. Reporte rotatória visual com campo, Charlie Serra. Reporte para rotatória visual com campo, Serra. Salvador, bom 399, essa pressão de ponto 090, pronto. Nove, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 399. Chame Recife, 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25, bom voo. Chama centro agora, 251, alterna 3325, F5729, obrigado, bom dia. Bom dia, tchau, Serra, tá ajustando o campo? Afirmo. Chame torre 186, bom pouso. 186, boa. Caos com 08 nós, altímetro no 0 no 8, 35488. Ok, 160 com 08 no 0 no 8, livre pouso, 5488. Olha, o Paparrão da Charlie Serra, na prova da rotatória visual com o Santos. Charlie Serra, reporte final da 1-7, final curta, autorizada por ar direto, final no 7. Reporte na final curta, e altímetro no 0 no 8. E informa o Airbus, próxima posição Duna. Reporte na curta final para avaliar se vai ser o número 1 ou o número 2. Reportará na curta, não visual contrato, Serra, e o 18 vai ajustar. está em estacionamento, gol no 077, está no portão 9. 09 no 077, é o número 1 para iniciar, mantém escuta. Mantém escuta. Localizador, tá 3560. Tá 3560, complete LS, chame a torre, 118, vai tomar 612, eu vou pouso. 386, obrigado, senhor, bom domingo. Bom domingo. Olimpo 01, vai na proa de Duna, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. A 3560, reporte Simbra, contém checado, ajuste no 018. Simbra, tem embaixo, 318, 3560. 399, autorizado ali, manter cabeceira no zero. Mantenha no zero, no 399. Eu quero que a Estela visual contar na final, vai realizar um 390 aqui, a 5 vezes a cabeceira no zero. Estimativo, Charlie, Charlie Serra, feito um 360 longo, reporte reinterceptando a final do ano 7, o número 2, ok? Afirmativo. 5-3 a bordo? É, 1-5-3. 3-2-1-7, táxi 4-1, linha alfa, ponte espera, dona 0, torre 1-1-8-6, altímetro 0-1-8. Táxi 15 alfa, ponte espera, 3-2-1-7, 1-0-7-7, após o TAN livrar a retaguarda, puxa o seu na chama táxi. Após o TAN, vai iniciar a chamada para táxi, gol 1-0-7-7. Solo, Salvador, boa tarde, o trip 5488 está livrando a Eco. 5488, Alfa Quilo, Pátio 3, remota 06 do Pátio 3. Alfa Quilo, remota 06 do Pátio 3. 399. Uno Barreiras autorizado, 340 direto, decola da 1-0, curva esquerda, rumo, código, controle 120, decima 8, transponder 5462. Zero, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus com 10 nós. Livre pouso 90, 3560. 399, decola 40, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Grato, boa tarde. Bom voo. Controle, é o gol 399, decolado da 10. E o 6314, 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Gol no 399, boa tarde, contato radar, só 360, saída dela. 360 subindo, da El saída, 399. Guardou 4206, pode conseguir até o 050. Até o 50 autorizado, 4206. Tara da Conquista. 219, Tara da Conquista autorizado, 200. Direto, decola da 10, curva direita, árvore, elefa. Controle 120, decima 8, transponde 5477. No 7 visual com tráfego curto final no 0. Tira visual. Toda a passagem do tráfego na curta final, autorizado ali a manter cabeceira 1-0, TAN 3217. Deixa eu fazer a passagem do tráfego ali, mantemos já. Décima 8, trip 5219 correto, chama o pushback estacionamento. Chamará o posicionamento e o controle 208. Esquerda, proa 005, limite ao curso do localizador. Esquerda 005, confirme? Afirmo, 005. Ok, esquerda 005, entra no lote. Na curta de traseiras do Charlie, Charlie Sierra. Livre pouso, Charlie, Charlie Sierra, pistão no 7, o vento 180 graus com 10 nós. Livre pouso no 7, Sierra. esquerda 050, gol no 755. Desça 4.000 pés, ajuste no 08, gol no 755. 4.000 pés no 09, gol no 755. 560 no Solos 42, à direita é um 219 solo, então boa tarde. Direita 219, boa tarde. Solo Salvador, Bono 925, posição 1 para pushback acionamento. Bono 925, portão 01, no dociente, aqui é a posição, guardão número 1. Sente, aguardando, 1925. Salve Salvador, boa tarde, direito tá 3560, tá ingressando na Alfa. 3560, boa tarde, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, pro 03, do TAN 3560. Até 4.000 pés, 4206, ajuste no 08, redução da indicada 2009. Sente pra 2.000, no, correção, 4.000 no 018, confere? Confere. Gol no 755, desça 2.000 pés. Autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Descendo para 2.000, autorizada X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Gol no 755. Descida em condições visuais, Mike F. Juliette, até 1.500 pés, ajuste no 08. Bate em de Alfa, chamada por espera da 1.0, gol 1.077. 1.86, boa tarde. 2.06 para o Lock, curva direita para o 045, reposto estabilizado. Direita 045, portar, 4206. 4206, desce 3.000 pés. 3.000 pés, 4206. Clipe 5241, está pronto para o táxi, com POV de 59, autonomia 0330, alternando Porto Seguro. Gente, 5241 da Trip, chama na saída do Pátio 3. Chamará na saída do Pátio 3, 5241. Só confirmando 5241, altimetro no 08. No 08, sente. 399, chama o centro Recife, 125, decimal 1, não alterna no 33, decimal 25, bom voo. Contra embaixada, gravado. Tarde, Olimpo 01, o vento é 170 graus com 08 nós, altímetro no 0 no 8, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, barulho, não foi 01. Afirmativo. Só confirmando o 031, após a posição cobre, o senhor vai vir a rota do plano, entende? Rota do plano, então 2231. 241 na saída do Pátio 3. Seguindo o Boeing da Gol, agora no Pátio 1, Índia Alfa. Pode ficar dando 0186, oi. LC pelo Glide, portada do Sul, 4231. 5241. Sente, seguindo o Gol. Bravo 7 estabilizada na final da 1-0. 2-18-62, bom pouso. 2-18-62, obrigado e... Zul 4206, complete LS com a torre, 1-1-8, decimal 62, boa tarde, bom pouso. 2-6, boa tarde. 7-7, mantém a posição. Mantém. Pode me informar sua distância de Salvador? 1-0. Grato. Boa tarde, voo no 755, estabilizado na final da 1-0. Boa tarde, voo no 755, na aproximação, guardando pista livre, ajuste 1-0-1-8. 1-0-1-8, guardando pista livre, voo no 755. Áreas 4206, reporte Simbra, número 3 na aproximação e altímetro 1-0-1-8. Portagem Simbra, azul 4206. 501 no Solos 48, libera próxima direita, vai facilitar que também escuta via Alfa e após Delta, reporte na Taxway Delta para o cruzamento pista 1-0. No 755, vento 180 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, vou no 3217, chame Recife, 1251, alterno no 3325, bom voo. 351, 3325, obrigado, boa tarde, boa tarde, domingo. Atualmente. 1077, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, boa 1077. Papago Kilo, Papá Vitor, prossiga. Trip 5219, posição remota 4, para posicionar. Salvador. Qual transponder que você está acionado? Transponder que está acionado? Também é passando sim, velho. Continua na aproximação, guardando pista livre, ajuste 1-0-1-8, azul 4206. Entendi. 01 vai manter a Taxway Delta, que aguardando autorização para o cruzamento, mantém a posição na Taxway Delta. Vou limpo 01. Mantém as condições visuais, reporte 20 milhas fora, quilo Papa Vitor.